diz a ela todo o meu penar. Vai, diz a ela que eu vivo a esperar. Sabia, todo meio-dia no batente da cancela pouso um tico-tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a flor da mocidade dentro dela, feito o tico-tico traz no bico a primavera. Oh, oh passarinho, passarinho no seu ninho de quimera. Quem me dera a sua rosa branca de donzela por detrás da tranca da janela. Ai, quem me dera. Oh, oh passarinho sonhador, avô, denunciando a minha. Toda passarada revoando na roseira da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sonhaço, coleirinho, colibri, o curió, rolinho e choro. Sabiá, vai, diz a ela todo o meu penar. Vai, diz a ela que eu vivo a esperar. Sabiá. Passarinho cantador, avô, anunciando meu amor. Toda meia-noite no cantinho da janela dorme um passarinho no seu ninho de quimera. Quem me dera a sua rosa branca de donzela por detrás da tranca da janela. Ai, quem me dera. Oh, oh passarinho sonhador, avô, denunciando a minha dor. Me acorda toda passarada revoando na roseira da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sanhaço, o coleirinho, o colibri, o curió, rolinho e chororó. Sabiá, vai, diz a ela todo o meu penar. Vai, diz a ela que eu vivo a esperar. Sabe.